Valeu, 3305, passa 1, 50. 3305, submantenha nível 330, chame Centro Recife no 26, decimal 85, alterna no 33, decimal 65, boa noite, bom voo. 12685, 13365, boa noite, bom trabalho, Felipe Santos, 3305. 796, boa noite. Oceano identificação, autorizado chegar a Mari. Vê se mantenha o nível 050. Ajuste na 096. Aeroporto Internacional de Salvador, informação Alfa 0052, Zulu, vento Uno, 30 graus, 08 nós, visibilidade maior que 10 km, poucas nuvens, 2 mil pés, ajuste de altímetro, Uno 0, Uno 6, nível de transição 045, temperatura 28 graus, procedimento ILS, X-ray para pista 10, pista em uso 10, controle Salvador, 1, 1, 9 decimal, 3, 5. 5, torre operando na frequência 1.1.8.60. Solo e tráfego indisponível. Atenção, taxiway Alfa, interditada. Entre taxiway Juliet e Índia. Aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador 1.22.5. Informe que recebeu informação Alfa. Salvador International Airport, information Alpha 0052 Zulu, wind 130 degrees, 08 knots, visibility more than 10 kilometers, heel 2,000 feet, altimeter setting 1016, transition level 045, temperature 28 degrees, ILS X-ray procedure for runway 10, active runway 10, Salvador approach control 119.35, control tower on 118.60, ground control and clearance not available, attention, taxiway Alpha closed between taxiway Juliet and India, advise you received information Alpha. Aeroporto Internacional de Salvador, informação Alfa 0052, Zulu. Sete na meia, desse mantenha 2000 pés, o ajuste na 0 na meia, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pistona 0. 2000 pés, ajuste no 0 na meia, vai reportar estabilizado na final do ILS da pistona 0, Webjet 57 na meia. Para o táxi, Oceaner 6224, POB 106, autonomia 1 hora e 48 minutos, São Fernando, Salvador. Táxi autorizado via Índia Alfa no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Via Índia Alfa no ponto de espera, nessa para decolagem, 6224. 6224 no pronto na alfa. 6224, a linha decola cabeceira 10, vento no 30 graus, 10 nós. A linha decola 6224. Destino 6, complete aproximação, torre na noite, decimal 6. Complete aproximação, torre 108-6, Webjet 57 no 6. Oi, Salvador, boa noite, Webjet 57 no 6, estabilizado na final. 57 no 6, prossiga a aproximação, informe trem de pouso baixado e travado, vento no 30 graus, 9 nós. Prossegue na aproximação, trem de pouso baixado e travado, Webjet 57 no 6. Decola 50, chame controle em 1935, seu mão voo. 1935, controle, 6224, boa noite. Webjet 57 no 6, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 20 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, Webjet 57 no 6. 224, boa noite, contato radar na decolagem, se mantém o nível 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, 6224. Salvador, boa noite, está 3600, transfere, tem que dar alfa, desce na 150. TAM 3600, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 0 no 5. 15050 na Mari 3600. possibilidade da 3600 voar ITAP estar presente? ITAP 3600. Obrigado, 3600. Webjet 57 no meia, solo 54, libere a direita, prossiga ataque, salva aqui no pad 3. Direita, prossiga ataque, quilo para pad 3, Webjet 571 no 3. 571 no meia. PNM-224, da presente voo Aracaju. Manda Aracaju da presente, 6224. Clear to Madrid flight level 370 by conform plan route. Puka departure, depart transition. After departure, left turn. Scope code 5527. 5527. Salvador departure control 119.35. Flap and Roots, flight level 370, standard departure Puka, and walking 5527, 119.35. Puka departure, depart transition. Puka departure, depart transition, thank you. Correct report for pushback and startup. We do, thank you. Meia 224, submantenho o nível 990, chame centro Recife 126.85, alterna no 33.65. 126.85, alterna no 3365, sobe 190 e chama Recife, 6224. Mantenha 3.000 pés, o ajuste no 095.